a sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Hoje, sábado, 17 de dezembro de 2016, última edição, né, da atual temporada. Sábado que vem já é véspera de Natal e nós voltamos aí com o programa Fronte no último sábado de janeiro, após merecidas férias. Ou não seriam tão merecidas assim, né? Não sei. Eu, pelo menos, eu acho que eu mereço. Mas eu, como parte interessada, né, é claro que eu sempre vou achar. Enfim, contatos aqui da Transamérica Foz para que você possa interagir conosco. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, 45988282828 no WhatsApp, 3028-2828 no bom e velho telefone fixo. E eu aproveito o espaço agora para deixar aqui o agradecimento, né, a você que nos ouve hoje, você que nos ouviu ocasionalmente ao longo do ano, você que nos ouve sempre, enfim, pode ter certeza aí que é um privilégio para mim, para todos nós aqui, ter você aí do outro lado do rádio, do computador, do notebook, do tablet ou do smartphone. Agradecimento e desejos de Feliz Natal, Feliz 2017, claro, né, vou puxar a listinha da Xuxa aqui, a minha esposa Elaine, minha filha Alice, a toda a minha família, toda a família da minha esposa, amigos, colegas aqui da rádio, ouvintes sempre presentes, como é o caso do Alexandre Palmar, do Ceará, da Estela, do Salésio, do Haroldo, do Fábio, da Thaís, do Edevandro, do Beto, da Indianara, da Cris Blanco, enfim, vou parar por aqui porque agora eu me compliquei, porque se eu falar o nome de todo mundo, ou não falar o nome de todos, né, resumindo, eu me complico geral. Mas, ó, mesmo assim, ó, gratidão, muito obrigado pela companhia ao longo de 2016. E eu não sei se você se deu conta, né, mas Foz do Iguaçu pode ter uma inédita renovação de 100% na Câmara Municipal para o mandato que começa em janeiro, né, caso 6 vereadores reeleitos e que estão atualmente presos, um em regime de prisão temporária, outros 5 em regime de prisão preventiva por tempo indeterminado, continuem presos até 1º de janeiro. E aí entra a questão, né, quem são os suplentes desses vereadores? Vamos lá, vamos passar a lista aqui, né? Se o Rudinei de Moura continuar preso, quem assume no lugar dele é o suplente Dr. Brito. No caso do Edílio, quem assume é o suplente Anderson Andrade. No caso do Beni Rodrigues, que está em prisão temporária, aquela de 5 dias, né? Se por um acaso eles estiverem impedidos de assumir ali em 1º de janeiro, quem assume é o suplente Loli, do PSB. O Loli é o Loiri Dalla Corte, né? Que é dirigente esportivo aqui na cidade de Foz. No caso da Anice, quem assume é o Adenildo Rodrigues. Aí você pergunta, quem é Adenildo Rodrigues? Né? É o Caco. Caco lá da Vila C, dirigente lá na região da Vila C. No lugar do Queiroga, se não puder assumir, quem assume é a suplente Rosane Bonho. E no lugar do Darcy DRM, também se continuar impedido, né, quem assume é o suplente Tenente Coronel Jank, ele que é o Coronel Jank, né, do Corpo de Bombeiros aqui de Foz. Enfim, suplentes que devem ser convocados após 15 dias de instalação do mandato, ou seja, da primeira sessão legislativa, ali no dia 1º de janeiro. E se os 6 continuarem presos, como dito, apenas 9 vereadores estarão presentes na abertura da nova legislatura. Que maravilha, né? E por falar em maravilha, vamos ao nosso quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. O destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para um prédio que não é exatamente um atrativo turístico aqui da cidade, mas que está tornando-se aí um dos pontos mais filmados e fotografados de toda a região de fronteira. Trata-se da Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, na Avenida Paraná, esquina com a Avenida José Maria de Brito, alvo de peregrinação nesta semana, né? Tanto de quem foi forçado a ir até lá por ter sido preso ou conduzido coercitivamente no âmbito da Operação Pecúlio, como de jornalistas a trabalho e também da população e curiosos manifestando aí apoio às ações de combate à corrupção envolvendo a Prefeitura e a Câmara Municipal da Terra das Cataratas. A Delegacia da Polícia Federal em Foz é, além, né, dos motivos citados anteriormente, a maior delegacia da corporação no interior do Brasil, sendo responsável, entre outras ações, pelo controle migratório e pela fiscalização da fronteira com o Paraguai e a Argentina no que diz respeito a crimes transfronteiriços como o tráfico de drogas, armas e munições. Para conhecer a Delegacia da Polícia Federal em Foz, bom, né, melhor conhecê-la só por fora, né, deixa aí o espaço interno para os réus da Operação Pecúlio, basta ir ali à Avenida Paraná, na esquina com a José Maria de Brito, e quem sabe até nessa espiada, né, você não presencia aí o surgimento de uma nova operação, né, quem sabe. Para conferir outras maravilhas aqui da fronteira, destacadas a cada semana aqui no programa, acesse o site transamericafoz.com.br, clique ali na aba do front para conseguir visualizar então todas as edições anteriores do quadro. Ou então navegue nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E momento aqui no front agora de destacar o indestacável, né? Aquilo que não merecia destaque em nenhum lugar do mundo, mas que por algum motivo, não sei por que cargas d'água, vira notícia nos principais portais internacionais e figura, né, dia após dia na lista das notícias mais clicadas e reproduzidas em sites e redes sociais. Enfim, eu estou falando justamente, né, das notícias inúteis, toscas, estúpidas do dia a dia, mas que por alguma razão chamam a nossa atenção e vêm até parar aqui, né, na pauta do front. Nesta semana eu poderia falar, por exemplo, do galã solitário de 28 anos, residente no Reino Unido, em Bristol, que, para seduzir as moçoilas com perfis numa rede social de paquera, ele postou ali algumas fotos, né, com alguns dos seus bens mais preciosos, como um pote cheio de maconha e também dinheiro, cerca aí do equivalente a R$85 mil em dinheiro vivo. Bom, se era para chamar atenção, deu certo. Não das solteiras, mas da polícia, que foi lá bater na porta, então, do garanhão para que ele se explicasse sobre o caso. Enfim, muito trouxa, né? Eu poderia falar também do assaltante que tentou roubar no estado da Flórida, nos Estados Unidos, um sujeito assim meio forte, meio grandinho, sabe? Que, na verdade, era o lutador de luta livre, Chad Gaspard, que, mesmo estando um pouco fora de forma, por estar curtindo, né, uma aposentadoria dos rings, é claro que deu uma surra no sujeito, né? E surra de verdade. Não naquelas surras de mentirinha do Telecat, né? Enfim, o sujeito, o assaltante desastrado, não só não levou o dinheiro, como ganhou aí uma série de hematomas, né? Caramba, não digo nem coitado, mas enfim, né? Eu poderia falar ainda do caso do Papai Noel desastrado ali da cidade de Toledo, né? Que preparou uma bela surpresa pra criançada, chegando na praça, fazendo rapel, descendo na parede de um prédio. Muito bacana, muito bonito, mas a surpresa mesmo foi pra ele, que enroscou a barba e teve que ser resgatado por socorristas dos bombeiros, enquanto o pessoal lá embaixo ria no estilo, né? Ho, ho, ho. Ele não achou graça, claro. Mas essa também é uma notícia muito idiota, né? Bom velhinho, melhoras, tá? Não vou me alongar nesse assunto. Porque eu vou falar mesmo é do caso do australiano de 22 anos que descobriu, assim, do nada, em 2010, que sua conta no banco estava sendo alvo de um erro cometido pela instituição bancária. Mas ao invés do Luke Brett Moore reclamar, ele fez o quê? Deixou rolar, né? Afinal, você imagina que erro poderia ser? Olha só, a conta dele virou simplesmente um saco sem fundo, né? O dinheiro entrava lá, ele gastava à vontade e nunca era cobrado. Nessa história, ele gastou mais de US$1,5 milhão durante mais de 2 anos sem que ninguém percebesse. Até o dia, claro, em que a casa caiu, o erro foi descoberto, ele foi acusado e chegou a ser preso, né? Mas agora, aí no mês de dezembro, ele conseguiu provar sua inocência, dizendo que o que ele fez ao pegar o dinheiro do banco foi errado, foi imoral, mas não foi ilegal, porque não pôde ser enquadrado em nenhuma lei australiana, né? Bingo! Foi libertado, só que não aproveitará a grana pra nada, porque gastou tudo, sabe no quê? Bebida, dançarinas, prostitutas, drogas e o que ele considera uma boa vida. Que beleza, hein, Luke? Ó, exemplo, hein? Que beleza, hein? E você que nos ouve, hein? O que faria se descobrisse de uma hora pra outra uma grana preta na sua conta? Ou então que seu banco cometeu um erro como esse e você passou a ter crédito ilimitado sem que nada seja cobrado de você? Parece até um sonho, né? Você, o que faria, hein? Já pensou? Front Transamérica até meio-dia.

playback, para daqui uns 5 minutinhos, 2, para mim só ajeitar no playback para poder cantar para vocês. Não, faz assim, ó, canta o clássico dos clássicos, né? Vai ser Natal, então, ó, Zé, canta a música Ponte da Amizade. Manda ver, Zé. Solta a voz, Zé Mariano! Tchê-tchê-tchê! Aí é bonito! Vocês que vão ao menos uma vez comprar no Paraguai, tchê-tchê-tchê! É tão legal. Fronte Transamérica até meio-dia. Aquela ponte a pé. Aô! Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.